Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Está começando mais um Nerdopoli Cast e eu pergunto, Eduardo Cosso, quem vigia os vigilantes? Eu sei que não sou eu. Ai, que engraçado. Eu dou a maior levantada pra fazer aquela piada. Mas eu vou tentar de novo com outro aqui. Meu, o Eric Magaren, quem vigia os vigilantes? Eu não sou. Renan Miura. O carro do Google. O carro do Google. Ah, é verdade. Quem vigia os vigilantes? O carro do Google. Com certeza, cara. Devia ter um mangá, um quadrinho do carro do Google. Assim, sabe? Momentos com os candidatos do carro do Google. Sei lá, alguma coisa relacionada. Deve ter. Lembre-se da regra 34 ou 35 da internet. Qual? Que se existe alguma coisa, tem uma versão de sacanagem dessa coisa. É, não tava nem falando de pornografia, não, mas tava falando de coisa normal, né? Mas tem, você não viu? Tem uns vídeos, umas fotos. Tem um casal se pegando na grama numa das fotos. Ah, é verdade. Tem umas coisas. Tem um carro pegando fogo, tem várias coisas, cara. Tem um cara que tirou uma selfie com o carro do Google. Já virou essa? Não. Tem uma mulher andando, ela cai de cara no chão, tem uma também. Não, tem um assim, o carro do Google devia estar parado, né? Estacionado. Eu vou procurar a imagem. Ó, achei já. E ele vai lá e tira uma selfie, de fato, com o carro do Google. O cara tinha que ser foda pra tirar uma selfie e ainda aparecer no Google Maps. pode ser uma grande mentira, né? Tá. Não duvido. Aí, Marcos, agora você pode ver como que é o carro do Google. Por quê? Porque o cara tirou uma selfie com ele. Ah, entendi. Cara, eu não acredito nisso. Nós vamos para um breve intervalo comercial. E pior que o carro é chamativo, eu não vi essa porra, cara. Olha pra você ver. Só quer dizer que já vi 3 vezes na minha rua esse carro aí. Legal. Mas aparecer foi só eu, né? Voltamos. Nem já procurei, cara. Só vi ele andando. Você está ouvindo o Nerdopoli Cast. Começando mais um Nerdopoli Cast aí, sua versão de cinema, que merda. Também, né? Sua versão de cinema, séries, TV, quadrinhos, notícias. Renan Miura Zaider, pela primeira vez nessa faixa do Nerdopoli, nessa encarnação do Nerdopoli, né? Eu sei que eu estou me sentindo aquela pessoa que acordou de manhã e abriu o jornal. Só que não é de manhã, mas eu realmente acordei agora. Bom, ok. Bom, como sempre, o Nerdopoli de Notícias, ele vem com a trilha sonora de alguma notícia musical que quase nunca, Magaren, dá assunto nenhum, né? Mas eu vou tentar novamente. Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, faz 73 anos, Wellington Magaren. Parabéns. Próxima. Ai, gente, você não curte Led Zeppelin ou Magaren? Ah, eu não gosto de música, eu já falei em outros programas. Nossa, eu não sou chegado em música, não. Mas as músicas, quem gosta de música sou eu que. Eu que faço parte da Anime Q, que canta essas coisas. Então vamos lá de novo, né? Então eu gosto. As mas eu tô escuto, cagando pro. As músicas que eu escuto é música de alguma trilha sonora, de filme, de desenho que eu gosto. Mas música assim não sou muito chegado, não. Tá ok. Eu entendo vocês, discordo, mas eu vou começar. Aliás, ele é tão velho que o nome dele é Jimmy Page ainda. Se não seria fosse, se fosse mais novo, seria, sei lá, Jimmy Celular, Jimmy. Entendi. Diz que é cartão, né? De Jimmy Card. Jimmy Card. Card é antigo também. Jimmy Chip. Jimmy Chip. Jimmy Chip. Nuvem, né? Jimmy Nuvem. É Nuvem. É. Bom, pra quem não sabe, Led Zeppelin é uma das maiores bandas que já existiu ao lado de AC/DC e Black Sabbath, né? Tem quantos integrantes? São 3 integrantes, vocalista. Já vi banda maior por aí. Não, ai, Maga, entendi. Ah, agora que eu entendi. Eu tô aqui pra fazer piada. Eu posso comentar da música. Mas a banda é muito foda. Vamos lá pra próxima. E o Rock in Rio anuncia o início das vendas do ingresso, que tem também, foda-se, né, pra você. Eu nunca vou conseguir ir no Rock in Rio. Ô, Renan, você que é um cara mais oriental aí, Defina pra mim o que pra você é seria pra você um Rock in Rio, um evento que você classifica que é o seu Rock in Rio. Nenhum, cara. Rock in Rio eu não chego nem perto, porra. Não, ele tá falando. Um evento de música pra você, que você gostaria de ir, é. Perfeito. É, eu gostaria de ir tipo no Kokuhaku, que acontece todo final de ano no Japão. Você viu o cara do Pineapple lá cantando? Vi. Pineapple. Que é uma notícia muito mais interessante qual que é a notícia? No post, que no Kokuhaku ele cantou, ou você já chegou a ver aquele o meme lá do Pineapple? Eu vi, é, o cara Death Note. Não, que Death Note? Tem o vídeo com o Death Note, mas aquilo é uma música meme lá no Japão. Né? É por isso que eu não entendi a piada, eu fiquei olhando assim, boiando. É que não tem nada a ver com Death Note, alguém só colocou, porque... É, colocou falar o louco dançando lá. Aham, entendi. Ele gosta de maçã, né? A música falou de maçã. Mas basicamente, assim, tem lá o cara cantando que tem uma caneta e tem a maçã, fica juntando o negócio, né? E ele cantou no Kokuhaku com um coral, junto com um coral, noção. Um pouco antes ele cantou também, versão orquestrada. Meu Deus. Ou seja, a piada, o meme ganhando mais vida, assim, né? Pra você ver como é que é o Japão, né? O meme ganha vida mais integralmente, né? Faz parte da cultura, assim. Não é igual aqui, só na internet. Você não vai achar em nenhum outro lugar lá na internet. Lá o cara vai na televisão. Lá o meme é vida, né? É. Aqui também vai, o pessoal vai na Eliana ainda. Não? Bom. Depois vai na Eliana depois que o meme acabou, sabe? Eles são... O negócio é assim, ele vai na Liana um mês depois que parou de viralizar. A atração do programa de domingo da Liana é aquele Pra Nossa Alegria, né? É. Né? Ou então, o Logo Eu vai demorar um pouco pra chegar na Liana, então. Vai. Bom, em literatura, já que música nunca... Eu sempre vou ter que pôr música pra poder puxar a trilha sonora, mas nunca vai dar assunto, né? Talvez. Então, a trilha sonora, a trilha sonora vai ser o Pineapple. ou pode ser, tipo, hoje na gravação desse podcast, no dia da gravação do podcast, saiu o single da abertura do Kamen Rider X-Aid. Olha aí, X-Aid. Muito bom. Cantado pelo Daichi Miura. Bom, caguei também. A única coisa. A empolgação do Marco foi a mesma da nossa. Tá bom. Literatura, eu acho que aqui vai melhorar um pouco, porque Stephen King engasguei, novo livro de contos Magaren. Não é nada, pelo que eu entendi da notícia, não é nada inédito. São contos que é um lançado numa revista, outro na Playboy, outro numa capa de jornal qualquer, aí juntaram tudo isso, né? E fizeram algo pro Stephen King ficar ainda mais rico, chama O Bazar dos Sonhos Ruins. É bom, pelo que eu entendi aqui, eles pegaram essa coletânea e vai sair no Brasil. Tipo, já tinha lá fora. Ah, sim, é, aqui no Brasil. Eu achei interessante um dos contos que chama Batman e Robin tem uma alteração. Achei que eles tinham uma interação. Um romance. Você curte Stephen King, né, Magari? Eu sei que você lê. Os filmes, eu li. Tô na metade do Christine. Christine? Do carro? Eu não. É. Eu acho que eu só assisti o Christine. A metade das coisas de King eu li, a outra metade eu assisti. Não. A maioria não. 99,999% eu assisti. Até aquele filme maravilhoso lá, o Máximo Overdrive? Ah, aquele lá é o Caminho do Duende Verde. E você lê bastante, Renan? Curte Stephen King? Eu nunca li nenhum livro dele. Nossa Senhora. Aliás, eu vi os filmes, mas o livro eu nunca li. É que o Stephen King é igual o Sonic aqui no Brasil. Você sempre tem contato com ele, mesmo que não queira. Ah, se você assistir um filme aleatório aí você, legal. Aí você vai ver lá, escrito por Stephen King. Se você viu. Se você assistia cinema em casa na década de 80, 90, você viu os filmes dele. Sim. Metade passou lá? Tinha o Conta Comigo, que o pessoal não, às vezes, né, não se liga. Mas é, nem parece. Tem nada a ver com ele. Só porque tem um defunto, né? Debaixo de uma casa lá, mas é só isso também. Aí o... A Espera de um Milagre. Sim. E... Esse Máximo Overdrive. Aquele o Nevoeiro dele também, né? É, o Nevoeiro tem mais cara de Stephen King, né? Tem. O... Só que o final é diferente do conto. É, não sei. Não, é diferente o final. Inclusive, o final do livro eu acho que é melhor. No final do livro não termina bem, entendeu? E no, na, não, no... no filme também não. Termina sim. Caramba. Que filme você assistiu? Então tá, no livro termina pior. Caramba, consegue ser pior que aquilo. É, consegue ser pior que aquilo. É, tem um outro livro de contos dele que eu acho foda pra caralho, que é onde tem, inclusive, o Nevoeiro, né? Chama-se Tripulação de Esqueletos. É, eu acho que o navio do Brook lá do One Piece. É, Tripulação de Esqueletos. Aí, eu já tô tirando trilha pra outro trilhar o programa. É, muito bom. Você pode trilhar também com Piratas do Caribe, você lembra que... É, também tem. É. Como é que era a tripulação lá no primeiro filme? Vocês estão querendo tirar o Led Zeppelin e o Rock in Rio da trilha sonora, né? De qualquer jeito. A gente tá tentando aumentar o nível. Tá bom. É porque o Rock in Rio desceu o nível... Demais, tipo, Led Zeppelin ainda vai, mano. É porque Rock in Rio já não é Rock in Rio há muito tempo, né, cara? É Pagode Rio, Axé Rio. O melhor é você descobrir que nunca foi, né? Mas enfim. Não. Ainda na época do Queen era, quando o Queen teve, mas ainda era Rock in Rio puro ainda. Ah, não, tinha programa. Nunca foi puro, vou dizer. Tá bom, entendi. E eu que não acompanho música, eu sei disso. E nem bobear nem Rio, é? Não é. Nem Rock, nem Rio. Nem Rock, já foi Lisboa, já foi, sei lá onde. Não é? Não, é, e Claudinha Leite deve estar por lá, né? Dá sempre por lá. Bom, pra continuar então, cadê vocês? É mole? Tem que ouvir um negócio desse. Cadê vocês? Olá, lá, lá, lá. Continuando então em... em literatura, J.R.R. Tolkien faz 125, quer dizer, faria, né? 125 anos. Quem é esse? Ele morreu? Eu não acredito. Ah, tudo, jura? O escritor da tão consagrado aí, Senhor dos Anéis e spin-off. Imaginei. Ninguém conhece. Eu conheço. Ninguém conhece. Eu li o Senhor dos Anéis todos. Não, estou sendo. Não, ler não. Ler é muito. Eu consigo assistir o filme. Uhum. Assona com a porra. O filme é legal. Agora falam que no livro eles passam 72 páginas pra uma folha cair do. De cima pro chão. E não é mentira, viu, Magalhães? Eles ficam uma maçaneta, mas tudo aquele um minuto também, porta. Também dá sono, sabe? Então, eu preferi ler nesse caso. Não. Eu durmo assistindo o filme, na versão de TV. Eu acho que não é pra mim, não. Não, não é pra versão, você. Na verdade, de cinema estendida é muito boa, meu. Ela eu não fica, não. Até às vezes assisti, é mais rápido. Assisti as duas. Aprendida do primeiro filme. Eu quase não consegui andar depois. Tanto que eu fiquei sentado. O que que doeu mais, Magaren? O Senhor dos Anéis ou o Avatar? A gente tá falando. Não é filme bom que a gente tá falando? É porque o Avatar tá falando eu, cara. Não, eu tô falando do Senhor dos Anéis. Não, é porque a gente já conversou uma vez que o Avatar é doído de assistir também. Avatar é uma bosta. É qual Avatar? O filme, não o anime. Os azulzinhos lá. Já tem dois Avatar filme, caralho. O anime também. O nome do filme é O Último Dobrador de Ar. Aqui ficou como Avatar, O Último Mestre do Ar. Ok, mas o filme Avatar... Você falou só Avatar, ponto. É, o filme... O outro é O Último Dobrador de Ar. Se você aceita que dá mesmo. Avatar. É, tá. Último Mestre, né, Dobrador. Último Mestre de Ar, alguma coisa assim. É. Bom, quer falar do Tolkien ou do Ardo, já que os outros dois, um não quer ler e o outro só não quer assistir? Só vou falar que Duas Torres, versão estendida, é muito mais filme do que o original do cinema. Claro que é. Claro e que é. Ela fica mais coisa, tem coisa mais interessante. Calma. Cansa mais. Cansa mais a outra versão mais curta. A versão mais estendida cansa muito menos, que é muito mais divertida e muito mais interessante, cara. Não, pior, é verdade. Calma. A versão estendida, se você ver só a versão do cinema, tem umas coisas lá que fica... Ué, cadê? Cinema. A estendida eles dão explicado. É tipo os filmes da DC. Eles têm que fazer uma versão estendida pra explicar as cagadas que eles não fizeram. Você sabe que eu sou... Acho que é por causa do corte do filme. Tem que diminuir pra ter maior número de exibição no cinema. Maior bilheteria. Não vai cortar... Você pode diminuir pra o filme ficar menor pra passar no cinema. Não vai cortar coisa importante, tipo... Quem só viu a versão de cinema, o Saruman tá preso na torre até hoje, lá. É verdade. Só que eu tenho uma questão aqui que eu acho crucial. Por exemplo, na época do Senhor dos Anéis, existiu-se uma gravação de 80 mil horas de filme lá. Até o Titanic teve isso também. E aí teve o corte, e aí depois o diretor teve... Ah, eu quero lançar a versão que eu acho que veio com furos, ok? Aí tudo bem. Mas o que eu acho que tá acontecendo hoje, aconteceu com Dias de um Futuro Esquecido, aconteceu com Batman vs Superman, é que não existe mais a versão do diretor. Já existem duas versões editadas, que eles lançam uma e depois pra ganhar mais dinheiro ele fala, olha, essa agora é a versão do diretor. É igual... Eu estava falando hoje com um colega meu dos jogos, ele estava falando do jogo do Injustice lá, que tem duas versões, tem uma que você paga, depois vão lançar uma outra versão com outros personagens, e você vai ter que comprar de novo. A mesma coisa com os filmes. É Ultimate, né, uma versão. Então, a Ultimate Marvel lá do vs Capcom também, que é a Capcom fez. Sim. Então eu acho assim, antigamente... Eu sou da época que o jogo já vinha completo e dependia da sua habilidade para liberar as coisas. Não do dinheiro, né? Por exemplo, eu tô até hoje liberando personagem no Marvel vs Capcom 2 lá. Você já jogou bom? Atualizando, né? Atualizaram quando o Cristiano Ronaldo ganhou o melhor do mundo no futebol. O jogador, o personagem dele no jogo é muito mais forte agora. E o Neymar ficou bem pior, que ele não ganhou nada, cara. Vocês já jogaram Pocket Fighter? Já. É muito bom. Saturno. Muito bom. Eu gostava de jogar, sabe com quem? Não no Pocket Fighter, mas no Marvel, sei lá, qualquer coisa. Com o Norimaru. Esse aí é o primeiro Marvel vs Capcom. O Norimaru é muito bom. Lembra o Renato do Norimaru? Ou você nunca jogou isso? Não, joguei. Não. Então, em cineminha, a Star Wars, né? Já que o Renan encheu o saco. A Lucasfilms afirma que... Agora é minha vez de dormir. A Lucasfilms afirma que não há planos para recriar a General Leia digitalmente, senhor Renan. Não há planos. Não quer dizer que eles não vão fazer, tipo... Mas vamos dizer que concretize. Não tem plano, não vão fazer, não existe tipo, General Leia. Nem que eles tenham... Eles ainda, nem que eles façam isso só pra matar personagem. Eles precisam dar um ponto final. Acho que eles não iam fazer. Eles não vão, tipo, encerrar ela. Nem que seja falar... Põe ela pra se aposentar. Falou que ela foi passear e já... Não, ela é muito importante pra eles fazerem isso. Mas pelo que eu entendi... Sabe uma coisa que aconteceu? Quando morreu o ator da Globo, no Velho Chico, o personagem não morreu. Fizeram a câmera ser ele, como se fosse a terceira pessoa. A China, assim. Pode fazer isso com ela também. Mas tem, uma pequena diferença. Não, eles não iam fazer uma... Por mais que eu não goste de Star Wars, tem uma pequena diferença entre a Leia e o ator da Globo, do Velho Chico. É verdade. Mas a novela era dos principais, cara. Ele não podia morrer, não dava pra matar o cara. Não, calma assim, mas pelo que eu entendi... Eles não vão fazer corpo foi desse. Igual naquela série de filme bosta lá que tem a mística, a Jennifer Lawrence lá. Tanto no Velho Chico quanto aqui no Star Wars, é porque, na verdade, pelo que eu entendi da matéria, o problema está sendo em a família liberar a imagem da atriz, né? Que agora tá na mão da família. Se a família liberar os direitos de imagem dela, eles recriam ela digitalmente, né? Se não, nada feito. Aí a Lucasfilms... O recurso da câmera é um dublê de costas, como fizeram no filme do Bruce Lee, que fizeram um dublê de costas que não era ele, que tinha morrido, né? Aí tem outra questão. No Velho Chico, eu nunca me manifestei sobre o assunto, faltava 5 ou 6 episódios, sei lá, uns 10 pra acabar. Mas mesmo assim... Não? Não? Quer mais? Eu não sei. Na metade da novela ainda. Umas semanas ainda. Não era o cara que morreu afogado, né? Mas mesmo assim, eu ainda sou... Meio que fosse um episódio, eu ainda sou a favor de chamar um outro ator pra fazer. Teve uma novela antiga, não lembro qual, mas teve isso, o ator que era um dos principais morreu. Aí tipo, ele termina um episódio, ele olhando pra câmera assim, aí ele vira pra trás. Quando ele vira pra frente, é outro ator. Aí era bem no final. Segue o jogo. Tem uma outra também. Novela. Novela mexicana. O cara não precisa nem morrer. Só por qualquer coisa que os caras precisaram trocar o ator, trocou, foda-se. A filha deu patrulha às crianças também trocou, né? Então. Tem uma série. Você pode sobre isso, não esquece disso. Tem uma série antiga. Por mais que a personagem seja importante, eu não sei qual que é o papel dela. O próximo filme já tá gravado. Mas o papel dela depois disso. Fala que ela morreu, que ela foi embora. Eles têm Eles têm mais 3 anos, é muito importante. Eles têm que gravar uma cena pelo menos pra encerrar. Eles, então, pelo menos ou a morte dela ou ela indo embora. Ou imagina que no universo. Eles precisam gravar pelo menos uma cena. Ô, Magari. Eles têm 3 anos, 2 anos no mínimo pra eles pensa discutindo alguma, com a família. Pega uma cena que ela já gravou. E põe uma dublagem, fala que tchau, tô indo embora. Ô, Magari. Pra você ter uma ideia, imagina que no universo do Chaves ela seria o seu Madruga. Ah, sim, tudo bem. O seu Madruga não saiu também? Não foi uma bola. Ficou uma bosta depois, cara. Né? Ficou uma merda depois. Paciência? Tá bom. Mas saiu, eu já era. Ok, muito bem. Tem o que fazer. Minha Mãe é uma Peça 2 é o 4º filme nacional mais visto na história, Eduardo Cosso. Cara, quando eu não saio 2, o primeiro era legal, cara. Eu não acreditava nesse tipo de coisa, meu. E até os produtores falaram, caramba, meu. O que, que ela disse essa aí, Star Wars, Rogue One, se ferrou. Ele ficou pra trás, meu. Falei, caramba. O pessoal tava querendo ver mesmo uma comédia, assim. Uhum. Meio estilo do ator, assim, Multishow. Achei que é legal isso, cara. É, o que muita gente não sabe é que os ingressos de Minha Mãe é uma Peça 2 foram comprados, né, e dados, igual lá dos 10 Mandamentos. Essa informação. É, mas não tanto, cara. Porque, na verdade, dessa vez a pessoal... Mais. Ah, e dessa vez o pessoal foi assistir, né? É, dessa vez o pessoal foi. Só a diferença é que tinha gente no cinema. É, eu não vou no cinema ver esse filme, porque, na verdade, eu acho o Minha Mãe é uma Peça um filme chatíssimo, o primeiro filme. Eu assisti, pra não dizer que é com filme nacional, mas eu assisti os dois filmes mais engraçados que esse, o Tô Rica, da mesma coisa, da menina que faz o Vai Que Cola também lá, da Schmutz. E eu assisti um que é A Beleza Mata, com atriz até famosa lá, que ela morre, ela fazia creme pra beleza, aí morre, aí é um lance assim. Muito mais engraçado do que o Minha Mãe, o 2 eu não vi, mas o primeiro eu só acho legal no finalzinho, quando tem a cena da mãe dele mesmo, de verdade. Porque o resto do filme é chatíssimo. Eu gostei do filme, mas não é um filme que tá vendo no cinema, não. Não, não é. Assim, não. Você vai, Dudu, no cinema ver Minha Mãe, uma Peça, 2? Não, eu, igual o primeiro não vi, não. E você, Magari? O Magari é que não vai mesmo. O Magari acho que é mais vai ver nem fora do cinema. Não vou nem assistir, não vou nem mudar de canal quando estiver passando, quanto mais. O Magari ele é capaz dele ver Star Wars, mas não vai ver Minha Mãe é uma Peça 2. Ah, com certeza. Vou assistir Star Wars. Bom, lê a próxima matéria aí, meu amigo Eduardo Cosso. Cale pra mim, é que tô meu... Travou meu navegador. Eu sempre pego o pessoal no pulo, já pensou? Robert Downey Jr. fará parte de Sherlock Holmes 3 após sair aí de Vingadores. Guerra Infinita, senhor Eduardo Magari, Renan Miura. Da onde é isso? O quê? Socorro. Ah, tá, tem mais notícia aqui. É que tá escondido no tema, okay. Nos comentários. Ou seja, não é nenhuma novidade. Ele para de gravar o Guerra Infinita e vai gravar o Sherlock Holmes 3. Essa é a vida de quem. E pra onde é uma franquia ótima, chamando roteiristas de vários filmes famosos pra fazer uma criação de roteiro, pra ter mais filmes depois, pra fazer uma franquia bem rentável. O Sherlock Holmes? Que rendeu bastante dinheiro. É mais de 500 milhões cada um dos filmes, então deu mais de 1 bilhão de bilheteria. Mas até onde fazer eu mais. Sei, dos livros que eu li, Dudu, eles contaram... É, porque isso não importa no cinema, mas eles contaram a última história no Jogo de Sombras. Aquela seria a última história. Na verdade, do meio, assim, alterando até, coisa, né? Até onde você sabe, eles não contaram nenhuma história ainda. Eles estão inventando as deles. Misturando com um pouco do que existiu. É, mas se for pensar em arco, originais. aquele do jogo da sombra seria o arco final, vamos, né? Não, tá tudo bagunçado. Pô. É verdade. Esquece. É por isso que tem uma reunião do roteiro, para os caras já trabalharem bem, deixarem bem encaminhado, porque se fizer sucesso o filme, faz o outro, porque será que a franquia tá dando dinheiro pra Warner, cara? Estão precisando. Estão meio precisando, cara. O que a beat da Christie tem a dizer? Olha só ela, eu prefiro muito Sherlock Holmes. Não, é o Magari, na verdade. Já tive o que dizer. Entendi. Muito bom. Ignorou, hein? Ignorou. É, vamos ver o que mais temos aqui, se a gente não vai ler tudo. 007 coloca Tom Hardy como James Bond, possível James Bond. É isso mesmo, cara? E é um rumor. É um rumor. E Christopher Nolan na direção? Caralho, mano. Cadê aqueles... O que aconteceu com aquele Sherlock Holmes elegante que o pessoal pensava, né? Não existe mais, né, cara? Porque o Tom Hardy, acabou com o outro Daniel. Lá. Daniel Craig. Tom Hardy, pelo menos, é bem melhor que o Daniel Craig, pra começar. Velho. Ele pode ser melhor que o Daniel Craig, mas não é elegante também. Ele consegue ser mais elegante que o Daniel Craig. Ele é outro pedreiro, na minha opinião. Aquele Spy vs Spy, ele tá bem elegante no filme, cara. É. Tá seduzindo a mulher. Da hora. Tem um filme de nazista com ele, A Criança 43, né? Que ele é um soldado alemão, alguma coisa assim. Eu não vi esse filme ainda. Mas aí, ô Magari, você curte 007? Eu comecei a assistir os últimos do Daniel Craig, até achei legal o filme de... Não é aquele filme que eu fico contando os dias, acompanhando os rumores do que acontece, mas quando passa na TV eu assisto. Eu gostei do lance do parkour no primeiro com o Daniel Craig. Ah, muito bom, cara. Tem nos outros? Eu não vi os outros. Não tanto assim, não. É mais jogado no primeiro mesmo. Mas eles fazem umas corridas assim também. Tem um filme de parkour, que é puro parkour, que eu acho muito foda. É o bairro B13. Você já o distrito... 13º distrito. Eu acho foda. O original e o remake, cara. Os dois são bem legais. O original é o mesmo francês, cara, criador do parkour, meu. O original não é francês? É francês, tem um e dois. É do Luc Besson, acho. Eu só sei que o cara do francês fez também a versão americana. Com o Paul Walker, que fez, a gente faleceu, né? Mas... Cara, muito bom. Quer comentar, Renan? Eu não sei, eu perdi quando vocês passaram pra outros filmes. Ó, já é bem parkour, porque o cara que criou parkour tá no filme, então... É foda, muito bom. Tem como mudar. E aqui vem a bomba do cinema, que eu acho de muito mau gosto essa notícia. A gente entende que as pessoas querem ganhar dinheiro, porque o mundo é assim, né? Mas o Renato Aragão, eu acredito que está sendo muito infeliz ao anunciar aí uma continuação do Saltimbancos Trapalhões, né? Eu vi o trailer e eu achei, sei lá, cara, eu tô sem palavras, eu tô achando que vai ser uma grande merda. Eu sei que vocês não ligam muito, mas eu tô vendo umas críticas que quem já assistiu estão falando bem do filme, cara. Quem que tá não que é maravilhoso, mas é mais musical. Mas foram contratados pra falar bem, só os críticos da Globo, eles vão falar bem, né? Não, é o pessoal do outro podcast nosso, que era o... Como é? Agora é Refil. Ah, tá. Aí eles eu vou dizer que, apesar de ser fã dos Trapalhões, eu não gosto nem do original. Acho o Saltimbancos Trapalhões meio chato. Nossa, me sinto um chato. Eu acho legal, mas é que assim, o Didi já não tem graça há muito tempo. Há então, muito ano, né? O Didi... Didi não, Renato Aragão. Renato. Ah, mas tem o nosso amigo o Dedé Santana. Tanto também. Ele tá no filme o Shaolin do Sertão. Assista, cara, muito bom. Qual o nome do seu? O Shaolin do Sertão. O Shaolin é muito bom esses filmes do Nordeste, assim, paródia de filmes de Kung Fu. Não vai ter a Lucinha Lins, que é. Não tem nada, parece que não tem nem música, pelo que eu entendi. Tem as músicas de novo. As mesmas músicas? Sim, utilizaram. Ok. Vou deixar passar. Vamos no cinema, Magari? Vê aí o Saltimbancos. Porra! É o salto, essa. Eu bem queira aí, cara, mas eu vou ver Triple X ativado. Eu vou ver Eu também quero ver Triple X. A minha esposa, ela votou entre Triple X e Assassinos Credo. Aí ela decidiu, que é ela que paga, né, o cinema, não sou eu. Então a gente vai ver Triple X e esse dia nós vimos o antigo. E só uma coisa... mais um pouco e vira o Mad Max, o Triple X, mas ainda passou. Não, o primeiro, eu não vi o segundo. O primeiro é legal. É legal, cara, mas tem duas linhas de roteiro também, né? O resto é explosão e pancadaria. O que você espera? Do Vin Diesel, você queria ou queria? Você espera do filme do Vin Diesel. Cara, eu tô querendo ver o Riddick, que fala que é ficção científica. O personagem mais profundo que o Vin Diesel já fez foi o Groot, Guardião da Galáxia. Entendi. Eu tô querendo ver a saga do Riddick, mas não tem roteiro também? Não sei, eu não vi também. Eu gosto muito, cara. X Mortal e tem mais dois. Eu gostei dos três filmes, na verdade. No Riddick ele joga o dado e começa a filmar. Você sabe dizer isso, né? Mas você que curte ficção, né? Tem uma coisa de velocidade que você congela, parece até Kamen Rider Driving. Eu gostei bastante, cara. Driving. Ô, Renan, você que curte ficção, você viu o Riddick? Eu vi um, mas eu não sei qual, porque, tipo, eu não consigo achar todos que tá no planeta Speed de novo primeiro, encaixar, sabe? Que congela as coisas pra lutar. O primeiro, calma aí, eu acho que é Lua de Eclipse Sangue, Mortal. Eclipse Mortal, isso. Aí vem mais um, aí que começa a Riddick, 1, 2, 3 e 4. Não, foi até o 3, cara. Não, foi tem o 3, 4. Né? Vai lançar o 4 em 2017. Tudo bem, mas não saiu ainda. Mas, ué. Ok. Então começa com o Eclipse Mortal, né? Isso, é o primeirão. É o primeirão. É, bom, o nosso amigo, meu amigo Ed McGarren, Brian Glaston, lá do Breaking Bad, né? Ele tava explicando por que que ele aceitou fazer o Zordon no filme dos Power Rangers. Segundo ele, no comecinho dos Power Rangers ali com a Saban, né? É, Saban. Ele tava começando como dublador, Renan. E aí ele disse que fez muito... Vou acabar com sua raça! Eu venci! Porque ele dublava os monstros do Power Ranger. E aí ele, da hora. Aí ele disse... É, ele dublava muito os monstros do Power Ranger, né? É, no comecinho da carreira. Ele falou que nada melhor pra coroar... Aí pra agradecer, né? A empresa... Do que ter aceitado fazer o Zordon em Power Rangers Reboot Remake. Putz, cara, isso é muito legal essa informação, cara. Gostei pra caramba. E tão criticando ele, falaram que ele exagerou igual o personagem do Breaking Bad no Truman, a Lista Negra, que eu gostei bastante, cara. Eu não gostei dessa crítica, não, achei meio exagerada. E agora não vai falar que eu falei mesmo o personagem no Power Rangers, né? É. Isso não é sacanagem. Pelo que eu entendi, então, o Saban lá, o nome dele é Saban, né? Ele tem o sobrenome. Sim, é Rein Saiba. O Rein, ele é responsável então pela carreira do Bray, é isso? De alguma forma, no começo, pelo menos pra dublar. Era o produtor, foi, né? É. Ele que pagava. Você tá querendo ver o Renan, ele como Zordo? Eu não vou ver, se ele vai estar dublando, eu só vou ouvir. Não, ele vai. Ele não, é o Zordo. Vai ter a cara dele. A cara dele, cara. É. Bom, não, é, sei lá. Eu sei lá, eu sei que eu vou ver esse filme, provavelmente eu vou gostar, mas eu não. É um filme que eu não estou empolgado. Não, eu também, também não, ver, não. Eu tô esperando sair só, tipo assim. Eu tô louco pra ver, mano, pra falar mal ou bem, só. É porque não sai mais eu não, eu não tô empolgado, mas eu sei que eu vou ver e gostar, tipo. É, né? É porque assim, mas eu não estou empolgado. É que na verdade eu tenho a tendência a gostar de tudo que a Lionsgate faz. Mesmo a pior das coisas que foi lá o Deus do Egito. Eu ainda gosto, entendeu? Então, pior filme do ano. Então eu acho que eu vou gostar também. O Wellington, não vou nem perguntar, que ele já sabe a opinião dele sobre. Tá bom, pior filme do ano é Fada, que eu assisti. O remoendo a mão, nossa. Só assisti porque tava de graça lá. É problema. Fada? Nossa, até tem uma piada, é foda. Eu falei, eu assisti, meu. Tem até videoclipe lá. É mas demais. Segundo a crítica, Eduardo, esse é um filme profundo e. O É Fada é um dos piores do ano junto com o Deus do Egito, né? Cara. Os dois estão juntinho no final. Junto com o Deus do Egito? Sim, estão sempre na lista de todo mundo dos piores do ano passado. Cara. Os dois estão lá com mãos dadas, cara. Muito bom ou muito ruim, né? Aliás, Sadako e Yaku Voashi, que eu já tô com ele aqui. Ah, eu vi o trailer do Chamado 3, achei foda pra caralho. Eu também gostei, cara. Minha cunhada vai assistir no cinema. Agora no YouTube, Renan. É, eu não vi. Eu não vi. Estou esperando... Pra ver as continuações japonesas de novo. Ok. É, já saiu os dois. A animação Enrolados ganha novo filme e na sequência uma série animada. De novo a menininha vai ganhar o poder dela de cabelo. E pelo que eu vi no trailer, não dá nem pra cortar dessa vez como fizeram no filme. Cara, adoro Enrolados. Assisto sem parar, tem o DVD, a minha filha adora. Tem o pessoal que canta fansing no YouTube que eu adoro, eu vi toda hora. Gosto demais desse. Eu gosto da cena do cavalo lutando espada, o cavalo com a espada e o outro com a frigideira. Eu gosto do velhinho na cena do bar, o velhinho é engraçado, de Angela. De Angry Flash, da hora. Bom, os outros dois eu tô vendo aqui que não, pouco se importa também, que são as coisas que a gente tá falando. Então, pra chamar a atenção do meu amigo... Estou falando ainda? Estamos. Pra chamar a atenção do nosso amigo Renan, Game of Thrones! Sono 2. Caralho, o Renan gosta de nada. Ô, Magari, Game of Sono. Game of Sono. Essa foi boa. Meu amigo Magari, entre muitas notícias do Game of Thrones, se destaca. Eu não sei se vai ser 6 ou 10 a temporada final, né? A HBO tá nessa. Mas já estão preparando vários spin-offs da série. Isso se o Westworld não tomar o lugar dela, né? Ah, sim, as duas, meu, vai ter dinheiro pra caramba os dois juntos. Você sabe que a HBO ficou com tanto medo do Westworld ofuscar o Game of Thrones que nem vai lançar esse ano, né? Temporada. É, vai esperar um ano mais. É, vai lançar. Podia começar já agora. No ano da última temporada. Sim. Mas será que o Westworld vai tão longe como foi Game of Thrones em temporadas, ou Renan? Pode ir até mais. Eu não sei se. Acho que vai 4 ou 5 no total, meu. Não deve passar nisso. Se começar a repetir muita história, vai ficar muito chato. É, porque toda assim, temporada foi aquilo de um parque, toda temporada ser isso, fica aparecendo um revista da Marvel atual. Pode expandir pro mundo inteiro, talvez, né? Aliás, eu assisti o Future World, é muito ruim, cara. Tem até coisa na Lua. É perseguido na Lua. Se o primeiro já é ruim, imagine esse outro. Qual o nome? Não, muito bom, perto do 2. O Future World. Ah, mas você tá falando lá do filme antigo, né, cara? Sim. É, do segundo, continuação do segundo, no primeiro. Não. É, e aí, ô Dudu, vai ofuscar ou não vai ofuscar Game of Thrones Westworld? Acho que não, dá pros dois fazerem juntos, que a HBO vai encher a bunda de dinheiro e falar outra coisa. O primeiro. Tanto que um é num semestre e o outro é no outro, não tem por que ofuscar. Mas se eu sou da HBO, eu quero isso, divido os dois pra o mesmo ano, cara. Eu lembro que eles querem fazer um negócio pra juntar os dois, né? Tipo, vai ser. Lembra dessa notícia? É, tinha uma atração. Vai ter uma atração dentro do Westworld, que é o Game of Thrones, eu vi isso também. Eu gostava pra caramba disso aí, mas eu duvido muito. Aí Game of Thrones ia ficar legal, pela primeira vez. Não. É que dentro do Westworld dá pra fazer até mundo de heróis, se quiser, o Dudu. Faz de tudo, cara. Até mundo de minhoca, sei lá. É, não, dá pra fazer qualquer coisa. Bom, Dudu, tem duas notícias de variedades aqui que eu não entendi. Geoff Johns, o quê? Então, é o diretor do cinema da DC. Ele vai escrever... Pulou The Walking Dead mesmo? Eu sabia que alguém ia reclamar. Vai, ô Renan. Puta que pariu, falou da porcaria e vai deixar The Walking Dead? Vai, Renan, sua chance, então. Com aquele tom de voz empolgante. The Walking Dead, a guerra entre grupos terá cenas épicas e grandiosas. Promete, eu estou abrindo ainda a notícia, porque isso que dá pra ler, né, no negócio. Ele mandou isso pior agora, meu. Tomara que seja... Calma aí, Dudu. Vou diminuir a violência da série. Calma aí, Dudu. Vai. Promete Norman Reedus. Promete Norman Reedus. O que isso quer dizer, Renan? Eu também pouco me importo com o Walking Dead. Provavelmente vai ter uma cena com um monte de zumbi e humanos se matando. Isso. Mas uma grande se cena for igual aos quadrinhos, é uma cena entre os dois grupos lá. Quem sabe me acorda. Mas isso já não tem todo o tempo inteiro um grupo de humano contra um grupo de zumbi? Não, isso é um... Não, mas vai ter uma cena grandiosa desse tipo de coisa. Walking Dead é uma cena boa por temporada, o resto tudo bosta. Normalmente aqui abre e aqui fecha a temporada. Né? Isso, abrindo e fechando fodamente. Você pode assistir o primeiro episódio da temporada e o último, que o meio não faz a menor diferença. Faz sim que você não entende muita de coisa, cara. Não entende, nossa, um grande roteiro. Não importa, cara. Tem umas pessoas que falam o que essa pessoa faz. Você viu essa última temporada aí? Começou matando os caras, próximo episódio, nada. Próximo episódio, um olhando pra cara do outro. Outro episódio. O outro olhando pra cara do um. Próximo episódio. Mas vocês falam dessa cena grandiosa, daí eu leio que vão diminuir a violência da série. Como fazer uma cena grandiosa com violência? Que na Europa, que a audiência fica aí, tá criticando que tinha muita violência na série. Mas, caramba, matando zumbi, matando humanos, que é o que na série? Comédia? Na TV violência? Mano, de tá lá. Não entendo. Já não basta eles brincarem de casinha a temporada toda? Ah, mas vocês não estavam falando do cara lá que chegou disse com... Que o roteiro ficou ruim no mediano, no meio, não que é violento, cara. O pessoal não tem coisa mas na cabeça. Mas vocês não falaram que o cara que chegou lá com o Takap lá, tava levantando a série, tava ficando foda? Ele ainda é foda, mesmo com o roteiro ruim assim, ele tá muito foda lá. Ele é um personagem foda. Ele nasceu pra aquele personagem. Entendi. Mesmo ele nasceu pra todos os filhos da puta de quadrinho, né, aquele cara, pra falar a verdade. O comediante, ele é foda. O comediante, o outro lá nos perdedores, a gente já comentou aqui também. Bom, sim, ele é o pai do Sam e do Dean Winchester também. Ele é o pai do Batman. Ele só faz filho da puta, na verdade. Tirando o pai do Batman, né? Que a gente não sabe. Mas ele, o restante, é só filho da puta que ele faz. Agora sim, Magaren, quem que é o Geoff... quem que é o Geoff Johns aí? Vamos lá, é o cara da DC Comics que... Teve o Rebirth, que é nova narrativa do 52, sei lá. E ele tá fazendo, vai fazer roteiro pegando um personagem do Watchmen no universo normal da DC, cara. Isso ninguém, ele divulgou no Twitter dele, né? Agora, como vai sair, assim, a gente não sabe. A pergunta é, o que o Alan Moore tá achando disso? Ah, o Alan Moore tá chorando. O Alan Moore é um chato. Ele não gosta de nada, cara. O Alan Moore é uma Garen dos quadrinhos, o Alan Moore. É. Cara, com o Alan Moore se explora. Reclama de tudo. É o Alan Moore famoso dos quadrinhos. É uma Garen dos quadrinhos, o Alan Moore. Isso. E eu não gosto dele. E ele não gosta de mim. Ele só não gosta de mim porque não me conhece, senão eu não gostava dele. E ele é meio hippie. Já viu as imagens dele, o Renan? Ele é meio hipster, né? Meio? Totalmente, cara. Ele disse que não tem telefone em casa porque ele acha uma tecnologia que polui o ambiente. Tá fresco. O dicionário de hippie tem a cara dele, mano. Oi? O dicionário de hippie tem a cara dele. Mas é engraçado que ele escreve umas coisas da hora pra caralho, né? Mas ele mesmo é um chato. É pra compensar, né? Né? Nem todo mundo consegue ser foda e legal ao mesmo tempo, né? Ou é um ou é outro. É verdade. Ele der pé pro a bem, às vezes ele dá tapa na mulher dele, porra. Fala, amor? Não, Johnny Depp, tô falando. Nossa, pulou longe agora, mas tudo bem. Caramba, como foi parado? Ele... Johnny Depp. É porque o cara faz ele atuar bem, se a gente não gosta, né? Mas na vida lá, então. Um amigo meu falou assim: você assiste filme dele ainda? Assisto. Oh, você é louco. Eu falei: como assim? O cara batendo mulher, não vou assistir mais nada dele? Vou odiar ele. A mim não tem nada a ver. Ele como ator, ele como pessoa, são duas coisas diferentes, cara. É igual. Eu não parei de assistir. Precisa ver aí, porque o J.C. precisa matar pessoas, caralho. É igual o Michael Jackson. Todo mundo acusava ele de ser pedófilo, mas ninguém parou de comprar disco dele. Não, e nem vai parar. Ele também, né? É mó grande também. Só virou piada, mas. É, ninguém foi atrás. Nem vai. Só virou sabe mesmo. Que é mentira. Mas ele quase quebrou, ele teve que morrer pra sair das dívidas. Já tudo que tinha lá. Onde é que nós tava falando mesmo, gente? Ah, do Alan Moore, né? O Alan Moore é um chato, resumindo, né? Sim, pronto. Próximo. E aí o Sherlock Holmes, a gente já falou hoje, tem adaptação em mangá, Renan. Você que curte, sim. Que você quer do meio. E já tá na sua quarta edição, sendo lançada agora em fevereiro. Conhece o material, Renan? Não, nunca peguei pra ler. Que foi lançado agora, esse ano aqui no Brasil. Então, eu não peguei pra ler. Ô, Renan, então, deixa eu te perguntar. Um dia, quem sabe eu leio, mas agora... Deixa eu te perguntar, porque é o Sherlock da série TV da BBC. Não é o Sherlock do Downey Jr. Então, deixa eu perguntar uma coisa. O que é muito melhor. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Renan. Nós temos, então, um mangá do Sherlock, né? E temos a série Sherlock, tivemos o filme Sherlock Holmes, né, do Homem de Ferro, e temos o livro. Quando eu vou levar qualquer uma dessas mídias pro mangá, muda muita coisa? Tem que fazer muita alteração pro público oriental aceitar? Se duvidar, provavelmente o Sherlock da adaptação de mangá deve ser totalmente fiel ao seriado. Porque, por exemplo, nós temos... A adaptação de Star Wars pra mangá. Uhum. Ele é basicamente os filmes mesmo, só que em versão mangá. Não tem nada, que te dá nem pôr, sabe? Só tá em quadrinho. E o traço? Não, então, eu acredito que no Sherlock seja a mesma coisa. Que, né? Mas você já viu outras adaptações que tiveram grande mudança ou a maioria só passa pra quadrinho? Tem um anime do Supernatural que é igualzinho a série, assim. Pegaram o roteiro. O anime do... Agora puxando pro meu lado. Da Agatha Christie lá. Ele é bem fiel aos livros. Não tem mudança. É diferente. E, por exemplo, teve uma última série de uma história da Agatha Christie. Que eles mudaram o final. O pessoal tá meio doido. Tá meio revoltado aí, mas... Ah, então na verdade o que muda é só o traço que você vai assistir, né? A história eles não fazem grande alteração, não. Normalmente não. Dependendo, assim... Por exemplo, o Dudu falou do... Como é que você falou mesmo? Supernatural. Supernatural, né? Eles pegaram alguns episódios da série, né? Que, porra, é 42 minutos. Eles só encurtaram. Mas eram os mesmos episódios, sabe? Uhum. E além de ter feito alguns episódios novos, sabe assim? Histórias novas. Mas ainda era o mesmo clima, assim, né? Olha, vocês me dão uma ideia, eu acho que eu assisti o anime do Supernatural. Que eu não tenho coragem de assistir a série, porque eu acho muito longa. Eu tô acompanhando desde a época, então Tipo, eu não tenho coragem de rever. Tipo, é, rever é foda. Mas eu vou pegar pra rever nem fudendo, mas... eu continuo assistindo até hoje. Só pra constar, eu vi o Westworld duas vezes dentro do mesmo mês. Eu não sei onde é que você se encaixa, né? Na conversa? Ah, mas é que é série curta, é mais fácil de rever, é isso, acabou. Né? Tem só 10 episódios? Muito bom. Como seja uma hora cada um, é 10 só. É, essa semana também eu fiquei muito preocupado aí, porque andaram vendo fotos minhas na internet, vazaram, ou, Renan. E aí eu fui procurar saber, ah, no né? Google. No Google. Eu, olha só, pediram nudes pra você, você não deu. Como que a pessoa anda direita, né? A pessoa tem rentidão na sua vida. Porque se eu estivesse fazendo uma coisa errada, ia eternizar ali pra sempre, né? É, eu também. Eu também tenho lentidão. Rentidão, bagulho. Ah, rentidão. Lentidão. Mas, como você, Max, tava com o celular na mão, podia ter tirado foto, alguém roubando o celular, porque tá à vista, porra. Mas aqui não é São Paulo, aqui é interior. No São Paulo é que ninguém você... sabe. É. Ninguém sabe que você estava olhando no celular ali. Ah, esse X-Video ninguém tá sabendo. Entendi. Mas no 3G? E daí? Ué, dá pra baixar também depois. O Eduardo, uma vez eu fui conhecer o Eduardo num tour gastronômico lá. O Eduardo, lá em São Paulo, o pessoal é tão paranoico que ele coloca a mochila pra frente e abraça. É lógico, sou louco. Tá doido? Até o metrô avisa. Coloca a mochila na frente pra evitar roubo, né? Coloco também. E eu não, o Google Earth registrou eu belo e folgado andando na rua, segurando o celular. Não dá pra ver minha cara, mas o corpo é o meu. Isso deu pra ver, bem de longe. É, claramente. E, só que assim, o que eu não falei, Dudu, aqui, né? Porque no post eu queria realmente só fazer meme de mim mesmo. Mas aquele era o horário de entrar no serviço, né? Então, se a gente andando pela rua ali, pelo Google Maps, uma galera da empresa tava na rua, indo em direção ao serviço, entendeu? E a maioria sim, mexendo no celular, só pra constar. Então, se fosse pra roubar, ia ser um belo de um arrastão. Pô, dá pra fazer, cara. Se duvidar, eu tava até atualizando o Nerdopoli nessa foto, sabia? Eu pensei nisso quando você mandou. Eu falei, ó, tá atualizando. Ou eu tava atualizando, ou eu tava marcando. Pior. Ou tava marcando algum podcast, sei lá. O pior é que passou o carro do Google do lado dele, ele não viu e parou pra tirar foto, caralho. Eu não vi, mano. E o mais interessante era ver o carro do Google e você tirar foto do carro do Google. E eu sonho há anos, agora eu, nunca mais, né? Porque eu sonho há anos em dar tchau pro carro do Google. Porque eu vejo foto. Pior, pior que se bobear, ele tava vendo fotos do carro do Google. Falou, puxa, já pensou se ele vê, ele passa por aqui? Da hora, hein? Que Inception. É, eu preciso de um link esperto aí de uma daquelas postagens, porque eu esqueci de separar hoje. Eu vou atrás aqui de um blog aqui, deixa eu ver. Low Hehehe. Vocês conhecem esse blog? Vou procurar um link aqui esperto, não muito pecaminoso. Existe? Existe. Nunca vai deixar de existir esse blog. Deixa eu ver. Low faz 9 anos. Olha, entrei no Low Hehehe agora. E diz assim, acabei hoje o Low faz 9 anos de idade. Pra quem não sabe, o Low Hehehe é um site onde mostra mulheres do jeito que veio ao mundo. Acho melhor escrito no... Escrito no braço. ou na bunda, ou em outras partes. Mas eu tô achando melhor não linkar nada de lá. Eu não achei nada muito limpo pra linkar. Mas se você não tiver um tempo, querido homem... Achei aqui que é a casa do Renan, quer ver? Achei um link aqui que de cara... Talvez o Renan goste. Não sei se eu vou poder colocar no link... Mas procurem lá no Low Hehehe Morgan Flux, né? Momento nerd aí, no finalzinho do programa, Renan. De nerd não tem nada mesmo, só a camiseta do Pokémon. Muito feito. Enganação, hein? Não gostou não, Renan? Muito velho, né? Muito peito. Muito velho, né? Tem 8 anos que velho, não pode. O que você achou, Magari? Muito peito. Entendi, Renan, que é muito peito. Você gosta de ovinho frito, né? O que é isso? Ovinho frito, aqueles ovinhos fritos assim, achatados, né? Nossa mãe. Na sua mãe não, desculpa. É, ficamos por aqui. Um grandíssimo um abraço. E até a próxima. Diga tchau, Lilica. Tchau, Marcos. Tchau.